meu bom malandro, sorriso aberto e certa altivez. É de ti que eu gosto, ó meu português. Esse olhar maroto, tipo sonhador de morena tez. É de ti que eu gosto, ó meu português. Quer sejas do norte, do centro ou do sul, isso não importa. Ou até das ilhas que estejas lá fora, isso não importa. Basta ver teu jeito, ouvir tua voz. Tenho a certeza de onde é que és, como todos nós. Por aquilo que comes, o vinho que bebes, quase chego lá. Das canções que cantas, tu até encantas quem não é de cá. Basta olhares assim, assim para mim outra vez. É de ti que eu gosto, ó meu bom malandro, ó meu português. Ó meu bom malandro, sorriso aberto e certa altivez. É de ti que eu gosto, ó meu português. Esse olhar maroto, tipo sonhador de morena tez. É de ti que eu gosto, ó meu português. És sempre o maior, o mais bem disposto e vives com gosto. Sempre a trabalhar, matas as saudades e até o desgosto. Só estás bem onde não estás, de tudo és capaz. Basta ver o mundo, o que tu fizeste, já ninguém mais faz. Perdes-te pelo bom, uma romaria, uma caldeirada. Festas é contigo, é o fim de semana, tu não queres mais nada. Basta olhares assim, assim para mim outra vez. É de ti que eu gosto, ó meu bom malandro, ó meu português. Ó meu bom malandro, sorriso aberto e certa altivez. É de ti que eu gosto, ó meu português. É de ti que eu gosto, ó meu português. É de ti que eu gosto, ó meu português.